Se você vem comigo pra onde eu for, eu digo, faça um pedido que eu te dou. Te esquece com a piscina, coquetéis e calor. Antes compras que termine em banho de ofurô. Meu bem, faço tudo por amor. Cartas de amor, juras de amor. Até compus pra ela uma canção de amor. Que promete que ela sonha, mas só tem um amor. É só uma proposta, meu bem. Você gosta, tenho planos maiores. Por isso eu não te trouxe rosas. Até pensei em te trazer bombons. Me distraí pelo caminho, imaginando a cor do seu batom. Bom, me amarrei em você. Problemas não existem se você me conhecer. Existe mal algum se a gente se encontrar. Sair, conversar, divertir, passear. Se amar. Eu sou um cara tarefado. Suponho, marca comigo, não chego atrasado. Imagina te pegar num daqueles carros na porta da sua casa, numa tarde de sábado. Você me pergunta, então pra onde vamos? Escolha um lugar que eu te levo nesse sonho. Eu que sempre quis ouvir seu sim risonho. Me acompanhe, porque eu já fiz um plano. Se você vem comigo pra onde eu for, eu digo, faça um pedido que eu te dou. Te esquece com a piscina, coquetéis e calor. Antes compras que termine em banho de ofurô. Meu bem, faço tudo por amor. Cartas de amor, juras de amor. Até compus pra ela uma canção de amor. Que promete que ela sonha, mas só tem um então amor. Vamos dar um giro em grande estilo. Como fosse JB, só que eu prefiro que seja assim com o nosso estilo. Longe de paparazzi, num lugar tranquilo. Escolha um local no Brasil pra que eu te leve. Que tal deixar o sol colorir a sua pele? Piscina ou litoral, qual você prefere? Um suco tropical, qual sabor prefere? Banho de cachoeira, é bom que a água gele. Ouvindo Bob Marley até que o corpo se refresque. Eu quero sua melhor pose pra ficar registrado esse momento em close. Agora sim pro seu cabelo um arranjo de flores. Veja com o pôr do sol, elas mudam de cores. Me aproximo e roubo um beijo doce. As horas passam rápido e eu só tenho 12. Se você vem comigo pra onde eu for, eu digo, faça um pedido que eu te dou. Te esquece com a piscina, coquetéis e calor. Antes compras que termine em banho de ofurô. Meu bem, faço tudo por amor. Cartas de amor, juras de amor. À noite a gente pode relaxar no lounge. Ou fazer um know-how no luau, não pode? De repente um rock balada te envolve. Você se empolga e seu corpo sacode. Com você, todo lugar é um bom lugar. E um fã de sabotagem como eu quero estar. Sem me precipitar, há futuro pra nós. Você pode imaginar um futuro pra nós. Dois, uma mesa pra dois. Bom vinho pra dois, bom papo a dois. Um jantar à luz de velas, eu e ela, nós dois. E depois, e depois.